15 e 14! Hoje completaram 5 anos do nosso namoro. Eu não quero que desabençoe. Não vem aqui pra comemorar. Lembra que um dia te falei que ia te amar pra sempre. Mas é o fim do namoro da gente. Assim não dá mais pra continuar. Como é que é? Esperei tanto esse dia. E o que eu mais queria era que chegasse esse momento. Agora não restam só lembranças. Trouxe as alianças. Só quem vai beijar na boca e vai se apaixonar, levanta a mãozinha assim pra lá e pra cá, vai. Porque eu já escolhi o quê? A igreja mas... E o quê? E o buquê de flores pra você jogar. E a lua de mel. Você escolhe onde quer passar. Se eu te assustei, e se for um momento, desabei meu mundo. Quero reconstruir apenas um segundo. Aceita meu pedido. E aí? Quer casar comigo? E o Nossaques? Quem perdeu, que chore! Vamos lá, Chaco, a Suíte 14, hoje até o dia amanhecer. Oh, mas é bom! Aqui é sofrência demais. Eu esperei tanto esse dia. E o que eu mais queria era que chegasse esse momento. Agora restam só lembranças. Trouxe as alianças pra te pedir em casamento. Eu já escolhi a igreja. A igreja, mas... E o buquê? E o buquê? E a lua de mel? Você escolhe onde quer passar. Se eu te assustei, e se por um momento eu desabei seu mundo, quero reconstruir em apenas um segundo. Aceita meu pedido. Eu já escolhi a igreja mais bela pra gente casar. E um buquê de flores pra você jogar. E a lua de mel. Você escolhe onde quer passar. Se eu te assustei, e se por um momento eu desabei seu mundo, quero reconstruir apenas um segundo. Aceita meu pedido. Vocês, vai! Quer cá? Eu caso, meus amores! Ô, oh, irmão! Hoje a gente vai dançar e arrochar até o dia amanhecer. Isso é suíte 14.